estou com o brilho desse olhar. Quero que me diga, quero que seja sincera. Oi, oi, oi, oi, diga que quero, meu amor. Você vem requebrando e eu vou te seguindo em cada esquina. Fico te esperando, sonhando com seu corpo de menina. E foi nessa levada que eu aprendi a te amar. E eu aprendi a te amar. E eu aprendi a te amar. E foi nessa levada que eu aprendi a te amar. E eu aprendi a te amar. E eu aprendi a te amar. E oi, oi, oi, oi. Aprendi a te amar.